Gente, bis! Jagunçada Batmaníaca, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para mais edições do Pilha de Bis, do Omniverso e dos Sete Jagunços. Estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq que você acha os nossos posts lá no Twitter, no Instagram e no Facebook também. Eu sou o Marcos e nesse podcast pré-natalino estou aqui com o Maurício. Santa Ceia Natalina, Batman. Com o Dãozinho. Eu tô de regime. Não tem peru esse ano? Não vai ter, não. Tá feio o negócio. E para poder nós finalizarmos nossas comemorações dos 80 anos do Batman, vamos trazer mais um podcast falando do Homem-Morcego, né? Mas dessa vez, para fechar o ano, nós não vamos falar de uma história específica do Batman, mas vamos tentar falar daquela primeira lembrança que a gente tem do personagem ou a história preferida que a gente tem do personagem, qual o significado do personagem pra gente, esse tipo de baboseira que muita gente falou, mas que você tem que ouvir as nossas baboseiras também. Então, começa aí com você, Maurício, qual a sua primeira lembrança do Homem-Morcego? Rapaz, primeira lembrança mesmo, eu acho que foi o desenho do Super Amigos. Mas tinha meu tio também que gostava muito de quadrinhos, assim, e aí ele tinha algumas coisas antigas, acho que da Nova Sampa. Mas o que me levou ao Batman nos quadrinhos mesmo foi uma história que eu comprei a edição, acho que foi por causa do pôster que veio nela, que é uma das Novos Titãs da Abril, número 85, que acabou me levando a ficar fã do Tim Drake. É a primeira história dele como Robin mesmo, né? E a gente lembra aí, o Jason Todd morreu naquela morte da família, vamos esquecer aquela porcaria. Depois ele aparece em Um Lugar Solitário para Morrer. Ele passa bastante tempo como coadjuvante nas histórias do Batman em treinamento, né? Porque o Bruce Wayne tá hesitante em botar mais uma criança em perigo. E aí ele finalmente estreia com o uniforme e tudo nas noites de Gotham, e ele começa patrulhando com o Batman. Depois ele tem uma parte solo lá, ele acaba salvando uma mulher que descobre depois que é desajustada e acaba querendo atacar um ator numa recepção que o Bruce tá e tudo mais, e o Robin acaba aparecendo nessa recepção para salvar o Bruce Wayne, que tava tentando salvar o ator que ela queria matar. Aquelas coisas de a pessoa que confunde o personagem com o ator e se apaixona, depois você me abandonou e quer matar. Mas sempre tinha nas séries de TV, né? Um episódio assim. Nunca mais aconteceu isso. Eu lembro até Plantão Médico tinha um episódio assim. E aí ele acaba salvando, né? É a noite de batismo dele. Eu não lembro como é que ficou em português aqui. Eu li recentemente num formato americano, um encadernado que a DC lançou, compilando todas as histórias do Robin. Tindo aí que dessa fase aí, tem aquelas três minisséries, Robin 1, 2, 3, aí vem logo essa aqui. É uma história bem bacana, assim, não muda nada, não, mas é roteiro do Alan Grant e arte do Norman Bayfog, recentemente falecido, né, ano passado. Se você estiver vendo isso em 2020, ano retrasado. E que é historinha fechada, curta, adoro essas histórias assim, o Batman tem um potencial muito bacana para fazer essas histórias curtas. E que acabou me fazendo procurar mais material do Batman nos quadrinhos. Eu tinha lido até então pouquíssima coisa, eu era mais Marvete mesmo. Novos Titãs, apesar de eu não gostar, a gente estava falando aqui em off, eu não sou muito fã dessa fase do Wolfman com o Pérez, apesar dos textos do Pérez sensacionais. Mas essa parte final ali, Lord Chaos, que vai levando até Zero ali, tem uma amarração com Zero, tudo, eu gosto muito. Talvez por causa do Tom Grummet, que também é muito bacana. E é isso, eu tenho um carinho especial para essa história, pelo Tim, sempre gostei muito do Tim, fiquei chateado quando o Robin do desenho animado do Batman, do Bruce Tim, Não é o, ele, é o Dick Grayson, que eu sempre achei meio bobo, assim, achava bacana ele como ex-Robin, mas não como Robin. E aí quando tinha aparece depois, na última temporada, né, é um personagem muito mais legal, em qualquer mídia. Até pós 952 não, porque aquele comecinho foi uma porcaria, mas ali no Renascimento voltou a ser legal. Agora, a história do Batman mesmo, assim, minha favorita, eu ia pro medalhão, Marcos. Eu vou pra Cavaleiro das Trevas mesmo, a gente tava falando aqui. Você leu também, não foi na republicação da Abril, lá nos anos 90. Numa época que tava saindo muito gibi clássico, né? Foi republicado o Watchmen em 12 edições, né? Com aquela capinha cartão, papel... Acho que era papel offset, né? Não era papel brilhoso, era papel... Era aquele papel mais fosco, né? Eu lembro que foi numa época que saiu muita coisa clássica também. Eu lembro claramente dessa publicação, foi também a primeira vez que eu li Cavaleiro das Trevas, a primeira edição foi nessa republicação, e o Watchmen também foi nessa republicação. E é engraçado que você ter uma primeira lembrança do Batman numa revista dos Novos Titãs, porque a gente tem sempre que lembrar que durante muito tempo o Batman não tinha revista própria aqui no Brasil, né? Ele teve revista própria durante muito tempo ali pela Ebal. A Abril nunca conseguia manter uma revista própria do Batman durante muito tempo, né? Ela teve lá algumas edições, algumas versões em formatinho. Teve uma época que ela publicava Batman em formato americano, que era pouquíssima coisa que saía em formato americano, e revista mensal. Então a gente conta nos dedos, talvez nos dedos de uma mão só, o que saía em formato americano de revista mensal. Ou que já saiu antes disso virar praxe, né? E é engraçado que a sua primeira lembrança seja justamente uma história do Batman numa revista dos Novos Titãs, né? Se a gente for ver, duas coisas pra comentar bacanas aí do que você tava falando. Uma que abriu, realmente teve uma época que começou a investir muito nesse material mais adulto, né? Começou a trazer coisas da Vertigo. Eu lembro, tinha sempre aqueles encartes com papelzinho diferente, né? Dentro das revistas, das mensais. Às vezes até um quádruplos, né? Você abria o encarte e abria de novo pra ler todos os lançamentos. E abria bem didática, né? Formato especial, roteiro adulto e tudo mais. Tipo assim, ó, isso aqui não é igual o que você tá lendo na mensal, não. É diferente, mas é bom, leia. Muita coisa boa saiu. Amor de Vidro, Visões de 2020. Ok, esse não é tão bom, não, mas eu lembro agora. A própria revista Vertigo mensal, né, que durou umas 12 edições, a Abril investiu bastante em diversificar nessa época. E já vinha, né, tentando emplacar o Batman há muito tempo, como você falou aí. Tinha alguns especiais que saíam. Um conto de Batman saiu vários números mesmo. Não sei se chegou a completar aquela fase que é só as minis, né? Mas saiu muita coisa daquela época. Eu tenho até hoje algumas coisas aqui. Xamã saiu uma vez, depois foi encadernado, uma capa vermelha bonita, bem melhor do que essa republicação agora da Panini. Mas não emplacava, não. E aí eu ficava besta por isso, né? Porque aí eu fui ler Cavaleiro das Trevas, e depois, só um pouco depois que foi surgir a revista Liga da Justiça e Batman, que, como a gente já falou, né, só também apareceu por conta da saga que ia mudar o Batman nos quadrinhos, porque se não tivesse esse apelo, as histórias continuassem como vinham, né? Não sei se ia conseguir se manter aqui, mas de lá pra cá, inclusive, tem sido bem rentável o personagem. Você tá falando Liga da Justiça e Batman, né? A revista? É que foi quando começou a sacramentar mesmo, assim, o Batman aqui. Ele veio a queda do morcego depois que ele ficou mesmo. Mas antes disso, era só esporádico. O que é uma viagem, né? Porque ele começou a emplacar numa revista que ele dividia com a Liga da Justiça, que também nunca foi lá essas coisas todas no Brasil, né? Tirando a fase da Liguinha, que impulsionou uma mensal ali no tempo de Abril, muito antes disso daqui, né? Tá falando muito antes mesmo, ali finalzinho dos 80 virado pros 90. Mas a Liga da Justiça também nunca foi lá muito bem valorizada no Brasil, né? Até porque tem muita fase medíocre, né? É muito mais, você conta muito mais fácil fases realmente boas da Liga da Justiça, né? Uns deles, assim, você consegue lembrar bem mais fácil. É a mesma coisa com os Vingadores também, né? Fases mensais que valem a pena, né? E depois disso daí foi que saiu lá Melhores do Mundo, né? Com com a fase do Morris, que sequer levava o nome da Liga da Justiça no, na capa do gibi, né? O pessoal comprova isso, né? Aí depois foi que foi emplacando, ficando lá na mensal Panini, com a fase lá que veio depois e tal. Mas é um paradoxo, né? Que são dois personagens que sempre capengaram muito por aqui pro Brasil, por incrível que pareça. O que eu ia falar, que depois dessa... da mensal da Liga da Justiça pela Abril, aí ela... Depois ela só foi ter uma revista própria, né, dela, só naquela Planet DC, né, que foi depois que a Abril tinha perdido os direitos da Marvel, e aí eles mudaram o formato premium para voltar a ser formatinho, aí ela teve uma mensal Liga da Justiça, né, e para depois ir para Panini, e aí não deixar de ter uma mensal com nome, mas inclusive, você lembrou bem, inclusive na fase do Morrison não tinha uma revista com Liga da Justiça, né, era Melhores do Mundo, que, beleza, teve teve sua importância ali, mas não era uma revista Liga da Justiça, né? Era uma revista da Liga da Justiça, mas não era Liga da Justiça, né? E é engraçado como essas coisas funcionam no Brasil. Você falou de Vingadores também. Vingadores foi ter revista mensal própria na Panini, mesmo assim, lá na segunda, terceira fase da Panini, né? Não foi nenhuma das primeiras mensais com o nome de Vingadores que saiu, né? Demorou um bom tempo para ter também uma mensal dos Vingadores, né? É só uma informação aqui, eu tava confirmando. A mensal da Liguinha acabou no número 67, realmente essa foi sucesso na época, em julho de 94. Aí no mês seguinte estreia a Liga e Batman. Então, a Abril fez aí uma aposta na Liga, por ter o Super-Homem no meio, né? Na época ainda era Super-Homem, não era Superman. Que não fez quando o Morrison entrou na Liga, né? Apesar de ter só os medalhões, o próprio Batman, que é nosso tema, e todos os outros. Eu acho que eles ficaram na dúvida assim, será que vão gostar da história do Morrison? E convenhamos, esse comecinho aí do Morrison é sensacional. Eles tentaram fazer um Super Aventuras Marvel da DC, né? Se esse título aqui falhar, a gente vai apresentando os outros até ver qual é o que funciona. E a primeira edição dessa Liga da Justiça e Batman, né? Leva o Batman na capa, não leva a Liga da Justiça, né? Que é aquela capa do Batman afundando, né? Que tem só a boca pra cima, assim, a água subindo, e ela é meio metalizada. Isso. Embaixo. A capa com a Liga é a 2, né? Que é o Super-Homem logo de destaque, assim, e a galera vindo atrás, né? O Besouro Azul, o Gladiador, a Gelo e Fogo, e lá tem embaixo, né? As novas missões as missões da nova equipe, algo desse tipo, ou seja, mudou, né, aquela liguinha ficou para trás, é as mesmas pessoas, né, mas é outra pegada agora, né. Pois é, e assim, essa capa da Liga da Justiça e Batman número 1 é talvez uma das minhas primeiras lembranças como leitor do Batman, porque foi justamente a época que eu comecei a ler ali, eu comecei pela Marvel, eu tenho que admitir isso, essa falha de caráter, mas a gente evolui e aí eu fui pra DC. Eu vou sair desse podcast, né? Esse tipo de deboche aqui. Seja avisado, cheque 1. E aí, essa é uma das primeiras lembranças, talvez junto com a capa de Armageddon 2001, número 2, que é a história, talvez a primeira história do Batman da saga, né, que foi aquela, a primeira aparição do Tempus pro Batman, né, que tem aquela capa que não era do anual, era aquela capa do Norm Breyfogle também, que é aquela capa, eu gosto tanto daquela capa que ela virou desenho da minha tatuagem, né, a tatuagem que eu fiz é aquela capa do Batman que eu fiz na perna. Então, talvez assim, uma das primeiras histórias que eu me lembre, não é nem a história em si, é a imagem, é essa capa, essas capas, né? A Queda do Morcego como um todo é uma história também que me marcou muito, talvez uma das primeiras histórias, mas assim, eu não, como eu falei, eu não acompanhava tanto a DC, eu fui começar a acompanhar alguma coisa ali, eu li alguma coisa de Novos Titãs antes, justamente por conta do Armageddon 2001, então eu fui começar a pegar alguma coisa de Novos Titãs e logo depois cancelou, que foi justamente naquela saga que você tava falando, o Caos Total, que eu também gosto muito, mas talvez assim, a minha primeira lembrança do Batman como personagem de quadrinhos tenha sido essas imagens, tanto da capa de Liga da Justiça e Batman número 1, como essa capa de Armageddon 2001 número 2, que é essa capa do Norm Breyfogle. E se for puxar pra, assim, a história preferida do Batman, eu vou ter que ir pro medalhão também, mas aí eu já vou pra ano 1. Pra mim, eu gosto muito mais de ano 1 do que de Cavaleiro das Trevas. Eu adoro Cavaleiro das Trevas, mas assim, ano 1, acho que com a simplicidade de ano 1, os desenhos do Mazzucchelli, pra mim ali tudo é perfeito. Cavaleiro das Trevas, ela é uma puta história também. O Frank Miller tava assim no auge dele ali, talvez, como desenhista também, mas assim, eu ainda acho o Mazzucchelli um desenhista muito mais competente que o Frank Miller, e talvez por isso, pra mim, ano 1 é a minha história preferida, assim, do Batman. Eu vou te dizer que eu não lembro da minha primeira leitura de ano 1, em que formato foi, mensalzinho, ou formatinho, ou encadernado, mas eu também gostei muito quando eu li. Eu tinha lido o Cavaleiro das Trevas e aí corri atrás de alguma outra coisa. O personagem aí, como tinha a referência do Frank Miller, né? E esse nome, opa, é um começo, vamos ler daqui essa origem. Me chocou no primeiro momento porque não tinha aquela grandiosidade, aquela coisa... Grandiosidade não digo, não, porque a história é excelente. Mas a grandiosidade, né? De ser... épico, aquelas batalhas, super-homem e tudo mais. Eu gosto muito pela narrativa, como é mostrar os truques por trás do Batman, como aquela cena massa que ele invade o jantar lá dos políticos e tudo mais, e principalmente mostrar uma narrativa bacana. Eu concordo com você, o Mazzucchelli, eu passei um tempo antes da internet, né? Pessoal, os mais novinhos não vão lembrar o que é isso, um tempo antes da internet, que eu ficava achando que o Mazzucchelli é um pseudônimo do Miller. E aí depois eu descobri que por quê? Porque tanto a queda de Murdoch quanto o ano 1, o Miller fazia os sketches, né, das páginas, ele tinha esse controle. Então ficava muito parecida a narrativa e eu achava aquele traço muito diferente. Eu dizia, pô, como é que o cara consegue desenhar diferente assim de um e de outro, mas ao mesmo tempo você vê uma identidade visual naquela coisa ali na narrativa e tudo mais. Eu adoro ano 1 também, depois eu votei em Cavaleiro das Trevas pelo impacto que me teve, mas ano 1 não fica muito atrás em termos de qualidade, não. Você, Dão, qual a tua primeira lembrança do Batman? Bom, lembrança do personagem, eu tô igual com o Maurício, foi com certeza Super Amigos, mas... Em termos de gibi, eu lembro que eu fazia natação quando era criança, próximo de casa, e eu voltava de ônibus, e eu pegava ônibus no ponto. Ele não era banca de revista, né? Quem é de Maceió deve lembrar que é a saudosa lojinha do Pinheiro, que era um tipo de loja de conveniência, que era um casal de senhores bem simpático, tomava conta, e na porta dela ficava aqueles sacos, assim, com os gibis dentro. Ele só vendia gibi, acho que alguma outra revista, mas pouquíssima coisa, sabe? Revista de televisão, esse tipo de coisa. E aí eu lembro lá, né, de ver a revista do Batman antes da Queda do Morcego lá, e fui lá que eu comprei. Não foi lá que eu comprei a primeira vez que eu comprei foi no comércio lá de Maceió, mas foi lá a primeira vez que eu vi uma revista, assim, né, do Batman até então. E aí uma história, assim, fora desses. Nesse mesmo local. Eu comecei a comprar a Queda do Morcego e eu lembro exatamente seguindo esse embalo do que o Maurício falou, da Batman número 1, que é a quarta série, né, do personagem na Abril, que ela alternava com Liga da Justiça e Batman, né, era 15 em 15 dias cada uma, e aí a oitava Liga da Justiça e Batman já anunciava Batman número 1, que é aquela capa clássica do Kelly Jones com o Bane quebrando o Batman. O Bane, assim, gigantesco, uma cabecinha minúscula, quebrando o Batman, né? E eu lembro muito bem dessa, de ler e reler essa história, acho que um bilhão de vezes, né? Que é do Doug Mantle com o Chuck Dixon, né? Sobretudo a edição seguinte, né? Que é a Liga da Justiça e Batman 9, que é outra capa do Kelly Jones com o Batman, com o Bane segurando o Batman, assim, pronto a dar um murro nele, que é o pós-Queda do Morcego já, né? Já quebrado ali, o Alfred recuperando ele pra levar no médico, esse tipo de coisa. Então, isso foi uma coisa, assim, que eu li bastante. Agora, como vocês falaram de dois grandes medalhões, uma história que não é diretamente do Batman, né, da Liga da Justiça, que eu li e reli muito, assim, e que é um dos pontos de virada do personagem para mim, do que ele se tornou agora. Claro que é um processo bem mais antigo que isso, né? Mas assim, é um exemplo muito bom para mostrar, né, o que é o Batman hoje, né? Que é a Liga da Justiça Torre de Babel, do Mark Waid, que eu li a primeira vez quando saiu na Premium, né? Acho que na Premium do Batman que saiu completa, né? Ela completinha eu comprei. E eu tava fazendo revisão do carro, levando o carro pra lavar, algo do tipo, né? O carro do meu pai, eu acho, e fiquei lá lendo, li ela todinha. E assim, já reli várias e várias vezes e mostra bem isso, né? Esse Batman cada vez mais paranoico, com plano pra tudo, tem solução pra tudo, que tá preparado pra qualquer coisa, né? Já o Batman pós-queda do morcego, um Batman cada vez mais louco, que tá sempre 50 passos à frente de todo mundo, né? Então a Torre de Babel mostra bem, né, esse lance da Liga da Justiça, mas mostra também esse Batman cada vez mais indestrutível, né? O que vai se tornar lá na frente o Batman que vai matar o Darkseid, né? Que é uma das maiores viagens do mundo na minha concepção. Ali foi que eu disse, chega, né? Esse negócio já foi longe demais. Mas mostra também, por outro lado, o Mark Waid mostra bem que não é só o cara ser super inteligente, super fodão, né? É um cara que pensa em tudo, né? Que é esse Batman que a gente gosta, esse Batman pé no chão, que tem plano pra tudo, que pensa em tudo, né? Que ele não é uma história de investigação, né? Mas é um Batman que tá à frente de tudo. Ele sabe, eu sou aqui o mais fraco, não tenho poder nenhum, o que eu posso fazer pra resolver com esses caras, né? Então ele consegue planejar tudo muito bem, seguindo aquela lógica de investigação que se acabou, né? Hoje o Batman não investiga porra nenhuma, né? Ele vai lá e já resolve. Tanto que tá todo mundo celebrando aí essa série que tá saindo agora do Warren Ellis, por causa disso, né, que começa com ele lá investigando, sem ter que botar um chip no chão e o chip desvendar o mistério todo, né, ele vai lá e pega o cara e espanca o cara, né, então tem esse Batman mais pensativo, então eu penso nisso, né, o Marco ele faz isso, né, ainda tem aquele cara que tá pé no chão, que tá pensando o que vai fazer pra resolver esses problemas, ao mesmo tempo já aquele cara praticamente indestrutível, né? Que sabe tudo, pode resolver tudo, que tá à frente de todo mundo, que é o que tá hoje, né? Qualquer gibi que você pegue, que alguém cita o Batman, fala, ah, o Batman já estaria pronto pra isso, ah, o Batman sabe o que fazer, pena que o Batman não está aqui pra resolver isso, e por aí vai, né? Ficou com essa coisa meio chata, né? Que me aguenta mais, né? Menos na mensal dele, que a chatice é outra, né? Acabou, graças a Deus! Ah, mas ainda tem a revista dele com a Mulher Gata, então não acabou ainda não. Ainda vai ter mais história de Batcat por aí, não se preocupe não. Mas ali é o que a gente falou, né? Ali é o puxadinho do Tom King na DC, porque ele é brother do Didio, pra ele discutir a questão do corno que ele tomou agora e fazer terapia às nossas custas. Quer dizer, a minha não. As custas dos leitores aí e com a conivência do editor da DC, bicho. Ridículo. Se o Snyder pode, pô. Se o próprio Daniel Neal viesse na minha casa, ó, lê isso aqui, Batman e Mulher Gata. Não, meu senhor, só me desculpe, mas não vou ler isso não, velho. Sabe, não tem como ler esse negócio não, dorme livre. Eu até pegava a revista, porque se o Daniel Neal tá se prestando aí, você tá precisando do dinheiro, né? Então eu ia quebrar o galho dele, mas depois eu jogava direto a revista no lixo, assim, botava pra minhas gatas. Enfim. O Mauro está escutando isso agora e está julgando vocês dois. Então. Não pode julgar. Avisar. Não pode julgar, tem que separar os papéis da justiça aí, viu, Mauro? Mas ele está dando um olhar julgador nesse exato momento, tenho certeza disso. Mauro Sol Silva. Foi longe pra caramba, viu? Demais, hein? Só comentando aí do Dão, aproveitando que eu abri o microfone aqui pra falar besteira. Gosto muito dessa história também. Aqui saiu mesmo na é o que? A Liga da Justiça aqui, né? Não lembro qual é o título da Premium. Acho que eu acho que saiu em Superman. As histórias da Liga da Justiça na Premium saía no Superman, que eram só duas, né? Da DC era só Superman Batman. Batman. Eu acho, eu não tenho certeza, mas aqui é informação, eu vou pesquisar e digo já. E Batman tava saindo Terra de Ninguém. E eu gosto dessa história, como eu tava falando, virou desenho, né? Uma história importante, aclamada aí pelo fandom. Virou desenho, assim, não é igualzinho, é adaptado, acho que é o da Liga da Justiça contra a Legião do Mal. Mas é muito bom. É bem divertido. E concordo com isso do Dão também, essa coisa do Batman mega hiper foda começou, eu gosto até certa medida, começou na Liga do Morrison, com ele vencendo o Marcianos Brancos com uma caixinha de fósforo apenas. E sacando tudo. O que eu ia falar. Ah, era o que eu ia falar. Foi o Morrison que começou a construir esse Batman que, com preparação, vence todo mundo. Aí passou por essa história do Mark Wade e finalizou com toda a passagem do Batman, ou toda a passagem do Morrison pelo Batman, né? Que culminou lá em Batman Rip, né? Que ele já tinha tudo isso preparado, né? Pois é, mais um Batman cada vez mais paranoico, cada vez mais inteligente, cada vez um passo à frente, já tá sendo construído há muito tempo, né? O que ele ficou foi absurdo, né? Que ele, sabe, vence todo mundo, é preparado todas as lutas do mundo, antecipa seus golpes 30 milhões de vezes antes de você, virou um super-herói, né? Mas assim, essa construção dele de ser um cara super fodão, cada vez menos detetive, né? Desvendando mistério só com informação de... Como que foi o cara morreu? Na rua tal. Ah, foi o fulano tal que matou, então. Isso já vinha sendo feito, né? Por preguiça. Preguiça de roteirista, né? É, não. Eu acho que seguia até um caminho legal naquela época que a gente tinha as mensais ainda ali. Depois de Liga e Batman, tinha Batman Vigilante de Gotham. Tinha umas historinhas fechadas bacanas, assim, uma coisa mais detetivesca. Ainda tinha o Doug Monte, o Alan Grant, alguma coisa, Daniel Neal também. Você não quer falar, mas a verdade é que foi as prêmios que chegaram o Batman, né? Começou a fase prêmio, o Batmanizador. Não, mas a prêmio já é deixa... a Crise Infinita. E falando em prêmio... Terra de Ninguém, desculpa. Terra de Ninguém. E só complementando a informação, já que tá falando em prêmio, a história Torre de Babel saiu aqui em Superman número 17, em Superman prêmio número 17. Que é caro demais pra época, né? R$9,90. Hoje é uma mensal com 50 páginas. Com... Ainda nem pra dizer, mas essa é capa cartão. Deixa eu reclamar. Era 20 anos atrás também. 20 anos atrás, a gente nem via a nota de R$50. Véio. Não é? Nunca via, velho. Nossa, R$50. Só pra finalizar minha observação, e acho que isso atingiu o lápis. De plástico, viu? Com um negocinho transparente que parecia aquelas coisas de desvendar código da Elma Chips. Eu acho que essa coisa do Batman ser fodão e paranoico desandou de vez naquela época de Crise Infinita, que liga o Batman à criação do Irmão Olho, né, do Omak. A liga acaba se afundando por causa disso. Toda semana o Batman via o Professor Xavier da DC, né? Porque o Professor Xavier, cada semana na época dos anos 90, no Scott Lobdell, você tinha uma descoberta de como ele é mais escroto do que a gente imaginava e um novo segredo revelado. Mesma coisa com o Batman depois dessa época aí, até Crise Infinita. Aí depois parece que ele fica zen, né? Naquele um ano depois. E aí vem a fase do Morrison, que é quando ele assume e já é um pouquinho detetivesco, um pouquinho... maluco, assim, sei que o Mauro não gosta, né, Mauro prefere novela das sete, mas pelo menos dá uma retomada melhor, e agora hoje eu sinto falta tanto do Batman ser o personagem que bote respeito, quanto ele ser um detetive de verdade. Então, assim, eu acho que com isso a gente fala dessas histórias, dessas primeiras lembranças e do quanto de todas essas facetas que o Batman pode assumir, que a gente já falou de algumas aqui, eu acho que a gente pode encerrar, né? Eu particularmente acho o Batman, pra mim, é meu personagem favorito, tanto é que não foi à toa que fiz a minha primeira tatuagem esse ano e foi justamente ele que eu acabei tatuando. Então, assim, pra mim é o meu personagem favorito, e a gente fez esse ano um especial, né, com dos 80 anos dele, então todo mês foi um podcast diferente, a gente tentou fugir um pouco dos medalhões, então não tem podcast específico de ano 1, de Piada Mortal, de Cavaleiro das Trevas, mas a gente falou de algumas histórias mais periféricas, de outras histórias até de certo ponto esquecíveis do Batman, mas eu acredito que deu para dar um panorama bem legal do personagem. E assim, Batman é um personagem que não falta história, tanto é que a gente teve algumas histórias que a gente até queria falar, mas é tão grande e tão complexo que a gente realmente não conseguiu falar, que foi A Queda do Morcego, Terra de Ninguém, que são histórias que são boas, que são tem algumas propostas específicas, assim, do personagem, mas que, por serem tão extensas, a gente realmente não conseguiu falar, mas tenho certeza que não vai faltar Batman no ano de 2020 pra gente falar, né? Tem a promessa de uma segunda parte, agora que acabou o run do Tom King no título mensal da segunda parte do podcast do Sete Jagunços do Batman do Tom King, né? E esse eu quero ouvir, que eu preciso ouvir o debate entre o Mauro e o Maurício nesse podcast. Estarei com minha pipoca ouvindo isso e tenho certeza que vai ser divertido para todo mundo. E é isso. Alguma observação final, Maurício? Eu só gostaria de pedir desculpas aí pela minha voz mais fanha do que o normal. A garganta não tá legal. E é isso. Eu só tô entrando logo aqui com um habeas corpus preventivo antes da gente gravar esse Sete Jagunços do Batman do King, porque o Mauro vai querer me prender. Fazer dar uma de Flávio Bolsonaro aí. E um bom Natal para todos. Divirtam-se nas suas bate-ceias, leiam Batman e vamos torcer que a Panini traga logo o Batman do Warren Ellis pra gente limpar as vistas aí do Tom King. Bonzinho. Natal. Com essa mensagem simples e singela, e nós aqui do podcast desejamos a todos um Feliz Natal, que tenha uma bate-ceia bem feliz com amigos, com família, com quem você se sentir bem junto. E é isso. E semana que vem estaremos de volta para o último Pilha de Bis do ano. Um grande abraço e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.